Jesus voltasse neste dia, será que poderia encontrá-lo e dizer-lhe face a face: Senhor, estou pronto. Como está agora a sua vida? Pronta para o Mestre te chamar? Se alguma coisa falta, vem em mim buscar. Cristo chama. Só em Jesus você encontrará o que falta em sua vida. Se encontrará. Se dos pecados você quer se libertar, sem sua graça Cristo te dará. Sem sua graça Cristo te dará. Quero ouvir de Cristo um dia. Venha, ó bendito de meu Pai, e ouvir dos lábios do Senhor Jesus: pronto está. Se você não quer temer a hora de encontrar-se com nosso Senhor, abandone os seus pecados sobre a cruz. Cristo salva. Ninguém sabe o dia e hora que ele voltará. Venho sem demora, quero pronto estar. Posso clamar ao Pai: vem, Senhor Jesus. Sim, Maranata, vem, Senhor Jesus. Sim, Maranata, Senhor Jesus.